Vai começar de novo, beber de novo, chorar de novo, passar vexame da trama aí pro povo. Eu vou tentar acertar o jogo. Suíte 14, a sofrência que apaixona. Você não cumpriu o juramento, acabou com o nosso casamento. Jurou em cima do altar que pra sempre ia me amar. Mentira, foi amor de mentira. E o plano de ter uma filha, nosso apartamento, minha casa, minha vida, um carro popular, a viagem que eu ia marcar, o sonho acabou. Acabou. Vai começar de novo, bebê. Chorar de novo, passar vexame da trama aí pro povo. Eu vou tentar acertar o jogo. Vai começar de novo, beber de novo, chorar de novo, passar vexame da trama aí pro povo. Eu vou tentar acertar o jogo, porque namorei de novo. Suíte 14, pode beber, só não pode chorar. Você não cumpriu o juramento, acabou com o nosso casamento. Jurou em cima do altar que pra sempre ia me amar. Mentira, foi amor de mentira. E o plano de ter uma filha, nosso apartamento, minha casa, minha vida, um carro popular, a viagem que eu ia marcar, o sonho acabou. Acabou. Vai começar de novo, beber de novo, chorar de novo, passar vexame da trama pro povo. Eu vou tentar acertar o jogo. Vai começar de novo, de novo, chorar de novo, passar vexame da trava aí pro povo. Eu vou tentar acertar o jogo. Vai começar de novo, beber de novo, chorar de novo, passar vexame da trava aí pro povo. Eu vou tentar acertar o jogo. Vai começar de novo, beber de novo, chorar de novo, passar vexame da trama aí pro povo. Eu vou tentar acertar o jogo. Yeah! Aqui tem sentimento, Suíte 14.